não, quase ninguém tem de tudo. O outro que lá aprendeu a ler, mas tem homem capaz de fazer tudo. Seu moço, antecipa o que vai acontecer. Catingueira, fulora, vai chover, andorinha, voou, vai ter verão. Gavião, se cantar é espiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo canta fora de hora, é alguém dando fora, pode crer. A coma, se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe, não teve o prazer de aprender. Catingueira, fulora, vai chover, andorinha, voou, vai ter verão. Gavião, se cantar é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo canta fora de hora, é alguém canto fora, pode crer. A coma, se canta perto de casa.